Olá, sejam bem-vindos ao podcast Outra Estação. Eu sou a Thaís. E eu sou o Bruno. E hoje a gente vai falar sobre um tema em específico, que é... O tema é... O que faz um cover... Ser bom. Esqueceu o que faz um cover ser bom. Exatamente. E a gente começou fazendo um podcast piloto de Legião Urbana. Sim. Que ficou uma bosta, mas por isso que eu desanimei também, né? Ah, tipo... Ah, eu não achei que ficou ruim, mas... Não, mas sei tipo, lá. Tudo que a gente falou que ia fazer no podcast é ao contrário, entendeu? Quanto a isso, deu é uma desanimada que eu até parei, assim. Mas então, agora a Vamos gente ao vai... Tema. Deixa eu explicar algumas coisas antes. Tá. Não, mas agora a gente vai fazer de temas mais elaborados, entre aspas, né? E vai ser realmente um podcast estilo rádio, que a gente vai conversar um pouco, mas também vai tocar músicas inteiras. Porque eu acho assim que é um podcast de música, é estranho você não ter música. E as pessoas hoje em dia gostam de falar sobre música, mas eu vejo poucas pessoas, sabe, ouvindo e analisando a música, sabe, mais a fundo. Então essa é a proposta do podcast. Porque assim, o que a gente tá querendo fazer é um cover que chega a ser quase tão bom quanto original. Tão bom quanto original, né? Eu reuni aqui algumas músicas e é isso. Estilos diferentes, estilos, né? Estilos diferentes. Porque assim, eu acho que é bom a gente ouvir um pouco de tudo, né? Porque você não pode pegar, sei lá, um estilo e julgar por coisas que você ouviu. Então é bom ouvir sempre que der. Lógico, as pessoas podem já conhecer essas músicas, com certeza. Não vou trazer aqui, sabe, raridades que ninguém ouviu. Lógico, pode ser que aconteça. Mas não é a proposta trazer coisas, sabe, super obscuras da música que ninguém nunca ouviu falar e etc. É opinião, não é... É opinião. Não é, tipo, novidade, né? Tipo, jornalístico aqui. Coisa que ninguém conhece. É uma conversa, assim, e tal. E acho que é isso mesmo que a gente ia falar, né? Então, vamos ao programa. Cross your heart and hope to die till it's over and then. Quando eu pensei nesse tema, covers tão bons quanto os originais, a primeira música que me veio na cabeça não poderia ser outra, que é It's Oh So Quiet. It's Oh So Quiet. Nossa, que inglês. English, motherfucker. Eu preciso fazer um cursinho. Mas então, essa música ficou mais famosa na versão da Björk, mas a versão original é da Betty Hutton. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas enfim, ela não foi uma pessoa assim que baseou a carreira dela em ser cantora. Ela foi tipo um pouco de tudo, foi atriz, comediante, dançarina, enfim, foi uma artista completa e tal. Só que essa música, ela tem um pouquinho de tudo da Betty Hutton. Hutton. Tem um pouquinho de tudo. Você consegue ver um lado humor, você consegue ver um lado mais calmo, um lado mais agitado. É um musical, né? Tipo, é um musical, tem exatamente. De tudo. E a versão da Björk, ela capta, ela não tira essa essência da versão original, que é essa teatralidade. 2 hours later. Enfim, esse lado cênico, esse lado performático, lado mais dançarino. Enfim. Né? Só que o interessante dessa música é que ela também é um cover. Tipo assim, a versão original. É um cover do cover. Exatamente. A versão dela foi lançada em 1951 como lado B do single Murder, He Says. E é um cover da música alemã, Still, não sei o que lá, que eu não sei falar alemão, né? Enfim. E ela foi interpretada... Ai, que vergonha. Interpretada por Worst Winter em 1948. Enfim. Então, essa música é uma versão... Mas a versão original, a versão alemã de 1948, ela, tipo, é totalmente diferente da versão da Betty Hutton. Uma versão, tipo... eu acho que eles pegaram mais a letra, sabe, do que... O ritmo traduzido, não tem nada a ver? O ritmo é bem diferente, né? Então... Mas não chega a ser teatral ou não? É tipo uma música normal? É uma versão mais... Não tem esse lado teatral, não, entendeu? Tem, né? É uma música mais quadrada, assim. Uhum. Mas a versão da Betty já é uma versão mais, né, que tem tudo a ver com ela. E a música da Björk é tão boa quanto da Betty, porque ela não tira a essência original, que é esse lado cênico. E fora que a Björk, né, ela sabe como interpretar uma música. É, porque a Björk também é uma atriz, né? Ela não é só cantora. É, exatamente. Acho que é por isso que ajudou também. Ó. Sim. Então, se vocês gostarem da música, assistam o clipe, que também... Eu acho que se você só ouvir a música, acho que o clipe é essencial pra você aproveitar 100%. Uhum. Então, vamos ouvir essa música e em seguida a gente volta aí falando do tema covers tão bons quanto os originais. So still, shh, you're all alone, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple is caving in. Wow, you never been so nuts about. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, starts another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. We'll be right back. agora pulando para um estilo completamente diferente. É que a gente já avisou. É, eu não poderia deixar de citar... Ghost. Uma das bandas que fazem covers não só tão boas quanto as originais, mas também até melhores, na minha opinião. Uhum. E também, sem contar as originais, né? Uma banda muito versátil quanto a isso. E eles gravaram, acho que em torno de 10 músicas, covers, durante a carreira deles. E o primeiro... Mas essa música que eu escolhi, If You Have Ghost, é uma música que é do EP que eles lançaram em 2013, que inclusive, adivinha quem só, que colaborou nesse CD como um produtor, o vocalista do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana, Dave Grohl. Esses dois... Pera, é a mesma pessoa. Só. Corta. É o mesmo. Que corta o quê? Vai na Einstein. Mas você não sabia que o ex-baterista do Nirvana é o vocalista do Foo Fighters? Não tinha noção. Você nunca notou que eles se parecem? É, o segundo EP que eles lançaram, que inclusive eu recomendo bastante, acho que foi em 2016, também conta com ótimos covers, como Nocturnal Me, que é originalmente cantada pela banda Echo and the Bunnymen, do disco Ocean Rain, que inclusive é um discaço, recomendo aqui com toda certeza pra vocês. E eles também fizeram cover dos Beatles, e é interessante a versão deles, porque eles pegam músicas conhecidas e dá uma nova versão, sabe? Lógico, não perde a essência, mas você acaba encarando aquela música que você conhecia e gostava, que inclusive é clássica do cantor, de um lado mais sombrio, um lado mais teatral. E é legal você ter uma outra visão sobre uma outra música que você gosta, sabe? Mas então, eu acho que assim, eu não quero criticar cover nenhum, mas se você faz um cover e tipo não adiciona nada naquele cover, não tem por que fazer, porque a música original já tá lá. Você só vai mudar a voz e não vai mudar a interpretação. Não é só tipo honrar a versão original, sabe? Não perder a essência, fazer uma boa versão. Você também tem que colocar um pouco de você, né? Porque um pouco é o da seu sua característica, cover, né? Exatamente. E é isso que faz um cover ser bom, na minha opinião. Enfim, essa música é uma versão do cantor Rock Erickson, nossa, meu português aqui. Rock Erickson. Que foi nada mais e nada menos que um dos pioneiros do rock psicodélico. A versão original dele tem uma pegada mais crua, mais padrão, vamos dizer assim. E é uma música que não tem nada muito obscuro, sabe? A parte mais obscura dessa música realmente tá na letra, porque a versão dele é mais animada, sabe? O Ghost pegou a música e transformou em outra coisa. Colocou um violino no começo, um ritmo mais lento, mais melódico, mais cantado e tudo mais. Misterioso. E é isso que eu acho essa música um cover, tipo, excelente. Não é à toa que foi o cover que fez mais sucesso, assim, deles. Os fãs sempre... Eles sempre tocam nos shows, enfim. É uma música que, tipo, quando eles fazem um show, os fãs estão esperando aquela música. Putz, será que eles vão tocar aquela música? Tipo, você meio que cita a banda, né? If You Have Ghosts, o nome da banda é Ghost. Daí tem toda uma... Parece que é o hino da banda. Que é... Fala Ghost, né? Pô, perfeito o bagulho. Enfim, vamos ouvir então essa versão do Ghost. E em seguida a gente volta aí com o episódio, não, com o programa. Programa eu acho meio estranho falar, porque, sei lá. Fazendo programa. E a gente volta. E a gente volta pra mais. E a gente volta pra muito mais. If you have ghosts, you have everything. If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can do anything you want to do if you have goals. You have everything. One never does that. One never does that. You can call it surprise. One never does that. Nesse bloco foi impossível não escolher pelo menos duas músicas da Patti Smith. Duas músicas você vai colocar duas dela? Duas músicas dela. Porque é foda. Vocês vão ver, vocês vão ver. Eu amo o disco que ela gravou em 2012 de covers. O álbum inteiro, é só álbum de covers. Álbum inteiro, covers. Exatamente. Intitulado 12. Então, no mínimo, eu tinha que escolher duas músicas. Eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi. É um álbum só de covers, com certeza vão ter alguns ali que vão ser... É. Primeiro eu escolhi a música Everybody Wants to Rule the World. Meu inglês tá ótimo. Everybody. Que é do Tears for Fears, lançada em 1985. E se tornou um dos grandes hits da banda. Muita gente já fez cover dessa música, inclusive a Lorde. Muita gente conhece a Lorde, aquela que canta lá. É Royal. É Royal. Royals. Eu ia pagar um mico agora. Mas a versão da Patti Smith é mais sofisticada, né? Por favor, né, gente? Por favor, é mais cool. Lorde. A Lorde é muito mainstream, por favor. Uhum. O legal dessa canção, pra mim, além da letra, é a melodia. E a versão da Patti é como se ela tivesse também pegado o espírito da música. É, da versão original, né? Os solos dessa música ficam mais evidentes. Eu acho que ajudou a canção ainda a ficar mais... Com deu mais uma cor, renovada. Com mais cor. Deu uma cara ela, nova. Ela trocou a versão original, é mais no teclado. A versão da Patti Smith é mais no, na guitarra. Tem até não sei se é um banjo que fica do fundo, mas é parecido, inclusive. E deixou... É mais evidente a parte dos solos. Uhum. Enfim, deixou mais com a cara da Patti Smith. Não literalmente, porque a Patti Smith, pra quem não sabe, né? É a rainha, vamos dizer assim, do punk. Então, não é uma versão punk dessa música. É uma versão que ressalta mais a poesia e num lado mais rock, vamos dizer assim, né? E já que eu toquei no assunto de banjo, quem diria que combinaria no clássico do Nirvana... Smells Like Teen Spirit. E por quem favor, não conhece, né? Essa quem não música? Conhece? Até você conhece essa. Dispensa apresentações, é do Nirvana e tudo mais. E essa versão eu gostei bastante porque é uma versão totalmente diferente. Porque a versão é mais mantém punk. O ritmo? Não, é uma versão um pouquinho mais calma, mais lenta. Dan, é uma versão quase country. Por isso que ficou impossível também não escolher essa música. Ah, a Patti Smith até coloca um pouco da poesia dela no final dessa música. Ela, tipo, honrou, sabe, a versão original. Deixou, captou, colocou a essência pra não perder a originalidade da música. E também colocou a versão dela, que é o lado mais poético. Enfim, é uma versão nova de um clássico que eu não poderia também deixar de comentar aqui. Então vamos ouvir essas duas músicas e em seguida eu volto comentando apenas de uma. Aí, então vamos ouvir. There's no turning back, even

vamos falar de uma artista que, com certeza, se você não ouviu falar dos artistas anteriores que a gente falou, você com certeza já ouviu falar de Amy Winehouse. E ela gravou um cover muito bonito chamado... Will You Still Love Me Tomorrow? Senão só fica eu falando. Mas enfim, você conhece ela pelas canções Back to Black, nossa, You Know I'm boas. No Good, Valerie, entre outros. Essa Valerie é demais. É demais essa música, né? O que você talvez não saiba é que ela gravou um cover super digna da original chamada... Ah, eu já falei, né? Will You Still Love Me Tomorrow. Revelei que eu tô lendo aqui. Droga, me descobriram. Muitas pessoas podem achar que essa versão é da Caroline King, mas na verdade foi gravada primeiro em 1960 pelo grupo de garotas The Shirelles. Só que a curiosidade é que foi a Caroline King que escreveu essa música juntamente com o Gary Goffin. Mas ela só foi gravar a versão na voz dela em 1971 para o álbum Tapestry. Mas de quem que... Olha, que curiosidade desse álbum. Com os backing vocals de James Taylor e Joni Mitchell. Enfim, esse disco é muito bom, por sinal. Se vocês não ouviram, ouçam. Vou deixar tudo que eu falar, todas as recomendações de álbuns, tudo na descrição aí. Então você leia, caso você... Então, a primeira pessoa que fez o cover foi... Foi escrito pela Caroline King, mas... juntamente com o Gary, mas ela só foi gravar em 1971. Quem gravou primeiro foi a The Shirelles. Ah, elas pegaram a música e gravaram antes da pessoa que criou a música? É, provavelmente ela vendeu. Vendeu os... Elas não pegaram, assim, foram escondidas no estúdio dela, assim, saíram com os scripts. Um grupo de The Shirelles. É, exatamente. Essa versão da Amy ficou muito boa também, porque... ela pegou mais a versão original, né, da versão das garotas lá, The Shirelles, que foi o grande, inclusive foi o grande hit da banda. Da época. A versão da Amy é mais atualizada, um pouquinho mais lenta, mais jazzística, vamos dizer assim. É, porque a Amy é assim, né, tipo, ela tem esse toque dela. Se você tem algum preconceito com a música da Amy, é porque você não parou realmente pra ouvir e tá julgando só porque foi do mainstream. Só porque foi muito famoso, foi, né? Foi porque foi muito famoso. Às vezes não é só porque é muito famoso que é tá, ruim, é, tipo, né? Acaba ficando ruim. É, então vamos ouvir aí Will You Still Love Me Tomorrow? Ih, falei certo? Nice. Oh, nice. Very good. Então vamos ouvir essa música e a gente volta pra recomendar não, pra tocar a última aqui deste episódio. Vamos ouvir então. Just a moment. não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Agora vamos falar de música brasileira. Quem disse que aqui não tem música? Estou muito americana aqui. Então... muito americana. Ai, querido, Jesus. Então vamos falar de música brasileira. Não poderia deixar de citar também a versão clássica que a Elis Regina fez da canção do Belchior, lançada em 1976. Nossa, essa música dá arrepio, juro pra você. Essa música é muito boa. A versão do Belchior foi lançada em 1976 pelo álbum Alucinação, intitulada Como Nossos Pais. E esse álbum, inclusive, é... Nossa, ele continua. O álbum leva o nome da música? Não, ah, o álbum se chama Alucinação. Ah, perdão. E é um álbum excelente, também vou deixar aí na descrição pra vocês não esquecerem de escutar, caso vocês não... Bati aqui no sofá. Pra caso vocês não tenham ouvido ainda, porque é um descasso realmente. Agora a versão da Elis foi a que mais fez sucesso, e merecido, porque... Merecidaço. Foi lançado em 1976, inclusive no mesmo ano que o Belchior lançou a dele, a Elis Regina já lançou no mesmo ano. E... O cara fala, fica pra você a música, vai ser... fazer o quê? E a do álbum Falso Brilhante, não desmerecendo a versão original do Belchior, que inclusive, né, o Belchior é o compositor dessa música. Compositor, a versão dele é mais lenta, com frases mais longas, em alguns momentos até mais declamadas, e mais uma balada, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, eu tenho mania de falar isso toda hora. Anyway, voltando ao assunto. A versão da Elis é mais explosiva, é mais enérgica, um pouco mais, né, agitada. Quase um rock mesmo, propriamente. Nossa, ela te passa um sentimento que é longe de, tipo, um sentimento calmo. Um sentimento que, tipo, quer fazer você levantar da cadeira. Isso, tipo, se você tem uma dúvida que Elis Regina foi uma das maiores intérpretes da música brasileira, essa música, tipo, é pra, pra você se convencer totalmente disso. Você mudar disso de ideia, porque... Essa música, muita gente já cantou ela, inclusive Gilberto. É uma música que merece, é, tipo, que é uma música que realmente as pessoas fariam cover dessa música, não desmerecendo, né? Tem covers muito bons dessa música, mas da Elis, tipo... Ah, não tem como. Se eu fosse cantora, eu não gravaria essa música, porque não tem como fazer melhor, sabe? Ah, também não é o cover pra fazer melhor, né? Mas, tipo, a música na voz dela ficou tão icônica que não tem... Não, mas em sentido de gravar, assim, sabe? Ah, eu quero gravar esse cover pro meu disco. Ah, isso aqui. Eu queria fazer uma coisa, sabe? Chegar nos pés dela. Mas se outra pessoa já fez um cover, sabe... maravilhoso, eu ia ficar desmotivada, tipo, ficar autoestima, tipo, bem baixa. Não precisa ouvir o meu, vai ouvir o da Elis. É, vai ouvir o da Elis. Pra que ouvir o meu? Não tem como fazer melhor. A versão da Elis é histórica, ela foi composta em meio à ditadura militar no Brasil. A letra retrata a desilusão de uma juventude reprimida. Mas também é uma música que fala de esperança e luta por mudanças. Sim. E ela continua super atual. Exatamente o que eu ia falar. Tipo, mesmo depois de tanto tempo, essa música continua falando com você. Não é como se a música tivesse parado de falar com você, porque é antiga. É muito boa. Exatamente. E a voz da Elis, ela retrata cada palavra que o Belchior escreveu. Ela traz a emoção. Interpreta cada palavra também. Ela traz a emoção, mas também traz a raiva. Ela traz a desilusão, mas também a fé. E, tipo, na mesma música. É uma obra-prima. É histórica, sem exagero nenhum. E é uma versão que somente a Elis seria capaz de fazer. Então, se você nunca ouviu essa música, ouça com atenção. Coloque seu fone de ouvido. É uma música que você tem que apreciar. Você tem que parar tudo que você tá fazendo pra ouvir não a música. Não é uma música que você escuta, sabe... de fundo, assim, enquanto você tá lavando louça. É uma música que você tem que sentir mesmo, é uma sabe? Você para tem pra que ouvir se ela. Desligar do mundo e ouvir. Então, vamos ouvir essa música aqui juntos. E no final a gente volta aqui pra fazer. Como é que se diz? Umas considerações finais. Considerações finais, exatamente. Então, vamos ouvir esse super clássico da música brasileira. Não quero lhe falar, meu grande amor. As coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Chegando ao fim. Você tá falando muito fim, enfim. Enfim, mas... enfim. Ai, tô nervosa. É que eu fico muito empolgada quando eu tô falando de uma coisa que eu... Eu fico muito empolgada quando eu tô falando de uma coisa que eu gosto muito. Uhum. Daí eu acabo não me expressando direito. Me embananando inteira. Bananando inteira. Vamos então fazer as nossas considerações finais. Ver o que a gente achou de tudo isso e você tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, esse episódio não é um programa de top, sabe? De melhores covers. A gente e não escolheu... é definitivo também, né? É uma coisa que a gente pode mudar de ideia. A gente, putz, e aquele cover que a gente conhece, só que esqueceu de colocar aqui? Pode acabar vindo outros, né? E esse tema, com certeza, pode voltar futuramente aqui no site. É um tema infinito. É, tipo... Dá pra falar muito sobre covers. Dá pra covers. Falar muito sobre isso. São milhares de covers que já foram feitos quando e são bons. Quando eu fazendo esse podcast, eu já lembrei de uma outra super cantora que é meio injusto não ter falado já nesse primeiro episódio, porque ela é tipo, é uma artista que eu vou falar dela com certeza. É, quando a gente voltar nesse tema, porque ela merece ser mais conhecida. Quem é a artista? É, fica um mistério, eu não vou falar aqui. Mistério. Por isso você acessa o site e fique por dentro das novidades, porque vai ser muito bom. Então, é isso que eu queria falar, né? É, caso vocês tenham ouvido alguns barulhos externos e qualquer de coisa carro, que tenha atrapalhado. Passando toda hora. É, então, a gente tá num setup agora que não é ideal. Não é uma coisa que definitiva também. É uma coisa que a gente está trabalhando nisso e a gente quer melhorar. Mas a questão aqui não é essa. A questão é expor a nossa opinião, o que a gente gosta, o que a Thaís gosta. Porque o que eu gosto geralmente não vai estar aqui, mas tudo bem. É porque ele tem um gosto ruim, só. Ah, um gosto peculiar. Mas vamos falar a verdade aqui. A gente está gravando totalmente de... Não, deixa eu contar para as pessoas... Que a gente tá gravando da câmera, a gente não tem microfone. É, a gente tá fazendo... A gente quer trazer convidados futuros no podcast. Sim, muita eu tenho gente... até amigos da internet que a gente que gostaria... Querem participar. E que a gente gostaria... Que a gente gostaria de convidar. Mas a gente não tem ainda os equipamentos. Equipamento, né? A gente não tem os meios ainda pra poder fazer isso. É difícil também conciliar um horário, né? Porque a gente não tem um horário fixo. É, tipo, a gente faz quando dá. É, quando a gente vê que dá pra gravar, a gente vai lá porque, e grava. Porque assim, acho que todo mundo sabe que uma das coisas mais chatas é você marcar e não poder ir. Ah, é chato. Isso é mesmo. Muito chato. Chato pra pessoa que marcou, chato pra pessoa que tava esperando, né... A marcação. Então. Entendeu? É, então a gente quer trazer convidados. E mais por enquanto a gente vai gravar do jeito que dá. E futuramente a gente, né? Quando a gente ajeita puder, tudo, melhorar, chama né? pessoas. Uhum. E é isso. Se você gostou, comente aí, porque isso é importante. Nossa, é o mais importante, eu acho. Nossa, comentar. Porque a gente sabe que não tá falando sozinho. Paia. É, não desistam da gente, que a gente vai melhorar muito ainda. Espero eu tenho fé. Eu boto fé na gente. Eu acho que a gente tem potencial. Você não acredita em nós? Que esperança merda. É o último que morre. Enfim, comente aí pra gente saber que não tá falando sozinho. E também, se a gente tá falando sozinho, foda-se, que a gente vai conquistar um público. Vai conquistar o mundo ainda. Vai ser ainda. Esse aqui vai ser um passo muito grande. Um passo muito grande pra humanidade. Pra outra estação. Pra humanidade. Pra, outra, pra estação. Outra estação. Então é isso. Nos vemos no próximo programa. Que eu vou esperar não demorar tanto assim pra gravar. Vou tentar... Ou vai. Vamos ser sinceros. Tentar não demorar tanto assim, sabe? Pelo menos é cada 15 dias, no mínimo. Uhum. No mínimo. É uma meta. Tá. Então... E a meta é superar a meta. É. Obrigada a todo mundo que ouviu e até mais. Até.